rua à direita, aciona 5560, controle 120, décimo 8. No corredor caixa prego, você pode controlar a descida. Ok, está descida no corredor caixa prego, o trip 52, pois é. Lado travado. Tudo 1260, o tráfico avistado, autorizado pelo uso pistão no 0. Vento 150 graus, 04 nós. Quem negar no 017. Sente com 17, tá em livre pouso, gol 1260 na 10. Facilitar pro controle, pra mim também tá ótimo, porque a gente passa pra. Pra Aman, pra Mari, como se quiser. Sente 520, modificado aos 37, desça para o 050, voe TAP, na chegada Mari. Tá presente, TAP 050 na Mari, trip 5220. Web 5728, reduza para 1809, forma o tráfego à frente a 7 milhas. É um Boeing 738, segura com o número 2 para aproximação. Sente, reduzindo 180, vai sentido 050 agora. Sente, atualizado, descida até 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, com 17, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado, 5 Para o táxi TAN 3895, 1119 a bordo, autonomia de 3 horas, aliás, 4 horas e 20, alterna Galeão. 120, procedimento ILS X-Ray da pista 110. Ilha ILS X-Ray da 110, trip 5200, obrigado. Tudoi 4060, observando a aeronave da TAN inicial táxi, após a mesma ingressa Juliette, seu portão 03. Afirmativa, após o TAN Juliette 03, 4060. Torre Salvador, bom dia, Bono 738, a 2 milhas do externo. Bono 738, buscando aproximação, reporte baixado e travado. Reportará, Bono 738. Bom dia, Whisky Juliette Índia da Web. Travou o gol no 738. Gol no 738, continua sua aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. No 260, no solo 39, livre pista pela direita, chame solo 1219. Olha lá, direito 219, gol no 260, boa tarde. São 2895, mantém o ponto de espera da 1-0. Ok. 1-7-3-8, tráfego avistado, autorizado o pouso pistão no 0, vento 240 graus, 05 nós, que é legal no 017. Livre pouso na 1-0, gol no 738. 5728. 5728, complete a aproximação, chame torre 1-8-6. Torre 2-8-6, obrigado. Web 5728, foi LS baixado travado. Web 5728, puxando aproximação, reporte 3 de pouso baixado e travado. Já está baixado travado, prossegue aguardando o pouso 5728. Sente. de União após o gol, 3895? Negativo, mantém o ponto esperado no zero. Nós temos uma aeronave agora passando o marcador externo. Ah, gente, mantendo o ponto esperado, 3895. Ano 260, ingressa Juliette, portão 08. Juliette para 08, gol no 260. A Tango, Juliette, Tango, Zulu, chame o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2525 Juliette, Tango Zulu. Solo 42, veio pistola direita, chame solo 1209. 1209, gol 738. Salvador, bom dia, gol 738, livrou na sua escuta. 1738, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, gol 738. Leve 5728, autorizado pouso, pista 10, vento 1980 graus, 05 nós, que negamos 097. 1097, pouso autorizado, 5728. 3895, visual, contrário do nacional? Afirmo, visual. Após o pouso do Boeing da Web, autorizado a linha manter pista 10. Após o Web, a linha manter 10, 3895. Ingressa Juliette, Alfa Juliette, seu portão 05. Alfa Juliette, pro 05, gol 738. Fala Salvador, tem 3191. 3191, ciente da informação, Romeu? Ciente da Sierra. Firmo, Sierra. Tá pronto, copo? Afirmo. 3191, autorizado Salvador, Galeão, via 310, após ESMAP, após DCT Lúcido, após DCT Barbacena, restante conforme a rota do plano, nível autorizado a 380, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, aciona 50196, controle em 120.8. 5728. Salvador Galeão, nível 380, via Apesuru 10, após ESMAP, após Lúcio, após Barbacena, prossegue via rota do plano de voo. A saída da El, transição Leda, após Brite, transponde 5016. Cotejamento correto, chama pronto no portão 06 do pátio. Reportar pronto, 3191. Bom dia, Paulo. 5728, livrando a foto. Táxi de Alfa, reporta seu Juliette, inicialmente 09 do pátio. Alfa, reporta seu Juliette, inicialmente 09 do Bardano, 5322. Desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 7, autorizado final LS-X-Ray, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1017, LS-X-Ray da 10, reporta lá estabilizado, 5220. 3895, decolado de 46, chama controle 1208. 208, tá 3895. Frequência livre. Controle Salvador. Bom dia, tá 3895, decolou da El, passa 1900. Tá 3895, contato radar, sopra 340, saída da El, Leda Bridge. Leda Bridge, subindo ao 340, tá 3895. Do Parque Web. O 197, qual é são? Web 5728, ingressa Juliette, portão 09. Vai ingressar Juliette, portão 09, 5728. Novembro, serviço radar terminado a 5 milhas da posição coral, chame Léo da frequência 120, decimal 1. Zero sete no Uno, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Reportando para o táxi, o 4207. 20 no localizador. Seu controle? Salvador é o tipo 5220 no localizador. Tipo 5220, compete aproximação final, chame torre 1-8 de Palmeiras. 186, tipo 5220, obrigado, bom dia, bom trabalho. Tripo 5220, final de 9 milhas. 5220, bom dia. Chama externo, baixar travada, pista 10, vento 150 graus, 4 nós. Gente, chama externo, baixar travada, tripo 5220. Delta, condições light report para descida. Da Tripsi, tráfego ainda não avistado, tá visual com campo? Afirmo, senhor, visual com campo e agora tem baixado travado. Gente, o tráfego já avistado também, pista 10, checado o trem, 160 graus, 4 nós, 1017, pouso autorizado, Tripsi. Pouso autorizado, Tripsi, 5220. 463, ciente da informação, Sierra? Tá pronto pro táxi, 82 a bordo, 3 horas e 30, tá alternando caminhos. Confirmando apenas o POP? 82 a bordo, senhor. Azul 4207, 82 a bordo, Campinas, 3 horas e 30, autorizado táxi via Alfa, via Pátio, Índia e Alfa, no ponto espera chama Torre, em 118, decimal 612, que é legal no 097. Pátio, Índia e Alfa... Ponto de espera da 10118.7, o azul 4207. 198 decimal meia dúzia. Torre, 198 decimal meia dúzia. 207, graças. Paulo Salvador, mas olha, eu tenho 5220, Leblon. 5220, Alfa, reporta antes da Kilo. Inicialmente ingressa na Kilo para a posição 03 do pátio 3. Alfa vai reportar antes daquilo, ó. 35220. Salvador, boa tarde, Azul 4207, ponto de espera da 10, tá pronto, senhor. Azul 4207, bom dia, autorizado, Lena decola para o 10, vento 190 graus com 4 anos. Ali decola no 0, 4207. Ciente, escute a informação CR e retorne para a cópia. Agora a posição número 4, ingressa pátio 3, via Kilo, pátio 3, posição número 4. Ciente, ingressou via Kilo, vai para a posição 04, 5440. Atento a sinalizador no pátio 3, ok? 5220. Ciente, já avisou o localizador no pátio 3. Azul 4463, pronto, cópia. Explosão, baixado e travado, trem de pouso, é eco de alta. Bota feita. Salvador 3191, portal 6 para o posicionamento. 3191 da TAM, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo no 06, do Pátio 1. Autorizado em coordenação com o PAC, 3191 no pushback acionamento. 4, 207 azul, decolado 57, controle 1208, Lua 10. 08, bom. Negativo, checa o trem, pouso autorizado, pista no 7, o vento alinhado, 170 graus com 4, 9, 17, é, cuidado. 0 da LA da direto, bridge. Mike, é com o Victor, autorizado Salvador, Belo Horizonte, rota direta, nível 105, sai via corredor Axé, decola da 17, primeira curva à sua direita. Aciona o transponder 5004, o controle em 120.8, sai restrito a 1.000 pés, o restante da subida em coordenação com o controle. Mike, é com o Victor. Restrito ao 1.000 pés, o restante da subida em coordenação com o controle Salvador. 120.8, cotejo. Ciente. Confirmando o POB. 04. Para táxi e acionamento, torre em 118.62. Mike Eco Delta, está na final da rua 7374. Pouso autorizado, 180 graus, 8 lances, Eco Delta. Delta, pouso autorizado. Acionamento autorizado, Eco Delta, chamem para o táxi. Bom dia, gol 1777, autorização para Porto Seguro, dentro da Serra. Lua 777, bom dia, informação do curso CR, número 2 para a cópia, prepara a Dael Leda. Aguardando. Aguardando Dael Leda, gol 1777. Não tá por aí não, né? Dia novamente, gol no 260, mal, gente, na informação de autorização. Confirma chamando só, foi o WebJet 5728 ou gol no 260? 260 da gol. Só um instantinho pra cópia número 3, prepare a PUCA transição Caju aguardando. PUCA Caju aguardando, gol no 260. Trabalho, bom dia, agora sim, é o 5728 web, informação de ar. Firma chamando para cópia? É o 5728. 5728 da web, o número 4 para cópia, prepare a PUCA transição Caju, aguardando, destino Recife, nível 350. Muito obrigado. Paulo Salvador, Hotel 3291, acionado. É, 3 horas 34 de autonomia, 8-1 a bordo, alternando Guarulhos para o táxi. São 3191, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera Torre 1-18.6, dúzia, o ajuste no 097, um bom louco. Pátio Índia para o ponto de espera da 10. Para o próximo chama torre 18.6, então 3191. prossiga. Lado descida para o 070. O azul 4463, pronto, copy? Pronto, 4463. Autorizado Ilhéus, nível 160. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5031 no transponder. Estimativo 160, então autorizado para Ilhéus. Decola pistão 0, curva à direita, saída da El, Leda, após destino. 120 decimal 8, controle, aciona 5031 no transponder para o azul 4463. Correto, portão 3, chama pronto para o pushback de acionamento, azul 4463. Chamará 63. Falou gol no 260, pushback de acionamento no 08, posteriormente a cópia. Afirmativo, gol no 260, no 08 autorizado, guardando cópia, ok? É o número 2 agora. Gente, guardando a cópia após o gol no 260, está livre para o pushback de acionamento. Gol no 777, pronto cópia? Afirma. Autorizado Porto Seguro, nível 340. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5006 no transponder. Autorizado 340, Porto Seguro, decola da 10 com curva à direita. Saída será da El, transição Leda, após direto para Porto Seguro. Transponder 5006, controle 1208, voo 1777. Correto, portão 5, chama pronto para o chibé de acionamento, voo 1777. Voo 1260, pronto, cópia? Copia, 260. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Autorizado 390, conforme nota sua de voo, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda Puca Caju. Transponder 5557, controle 120 decimal 8, chamando para o próximo aerotaxi do bom 1260. Correto, ajuste no 017, reporta pronto para o táxi 1260 da Gol. Reportada para o táxi 1260. Webjet 5728, pronto, copy. Chamativo, prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5027 no transponder. Conforme Recife, nível de voo 350, transição Whisky 58. Pista 10, esquerda, Puca, Caju. Controle 120 decimal 8, 5027. Correto, portão 9, chama pronto para o chibé de acionamento, 5728, seu web. Queijo, Maria. Estou em Salvador, TAM 3191, ponto espera 10, pronto. TAM 3191, pista 10, autorizado aliás decolar, 180 graus, 62 graus. Autorizado aliás decolar, pista 10, 3191.